receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Ela canta, ela vibra, ela ri e congrega, enfrenta o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora, confia, irmão, já chegou sua hora, a bênção já vem e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633 e nós estamos falando da cidade de Vila Velha, interior do estado do Espírito Santo, para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. O que sempre é um desafio, né? É, no livro de Apocalipse é um grande desafio, porque ele tem sido, às vezes, mal interpretado por aqueles alarmistas, né? Por aquelas pessoas que quer trazer um alarme, uma coisa urgente, assim, extraordinária. Na minha visão, não é preciso. Por quê, irmão? Com o que nós temos que nos preocupar? Com o que nós, cristãos, temos que nos preocupar? Não tem preocupação. Não tem o que se preocupar. como é que é, pastor? É, mano. É. O máximo que pode acontecer é perder a vida. Mas se nós perdermos a vida, nós perderemos essa vida terrena, mas ganharemos a vida eterna. Então não tem com o que se preocupar. A preocupação deve ser em anunciar a palavra, ser instrumento do Senhor para alcançar outras pessoas. Mas não adianta desespero. Não adianta. É incrível como as pessoas usam esse livro de Apocalipse para trazer. Tem pessoas que quando ouvem falar Apocalipse, Apocalipse, já fica até assim meio, né, meio assustado. Ah, vai falar de Apocalipse. Mas na verdade, a literatura apocalíptica é uma literatura judaica que usa muito imagens simbólicas, né? Usa muito, muito imagens simbólicas, mas que tem o intuito de transmitir esperança. Então, o livro de Apocalipse, na verdade, é para transmitir esperança. Então, quando você for interpretar o livro de Apocalipse, ler o livro de Apocalipse, não vá com aquele preconceito de que é algo terrível, é algo, as pragas. Não, calma, calma. Deus ainda está no controle. Calma. As coisas só vão acontecer na hora que tem que acontecer. Não adianta se preocupar, não adianta aumentar, não adianta. É um livro de esperança. E ele não revela todos os acontecimentos. Não revela todos. Mas ele dá sinais de todos os acontecimentos. E são sinais esperançosos. São sinais esperançosos. A finalidade desse livro, Apocalipse, é revelar a completa identidade de Cristo. Porque é muito comum nós conhecermos o Cristo histórico. O Cristo histórico. O Cristo que viveu entre nós. Né? É muito comum a gente conhecer só esse Cristo. Mas não, mas existe o Cristo antes do Cristo histórico, que estava lá no princípio com Deus. Aí teve o Cristo histórico, que é o que nós vemos relatado nos quatro evangelhos. Nasceu de uma virgem, cresceu, só pregou coisas boas, foi crucificado injustamente, morreu e ressuscitou. Aí é o que fala ali nos quatro evangelhos. Mas também tem o Cristo glorificado. Tem o Cristo glorificado. Os livros da Bíblia, principalmente os evangelhos, que fala da vida de Jesus Cristo, eles retratam o Jesus Cordeiro, o Salvador do mundo, o inocente, puro, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, que morreu por nós, o Cordeiro. A Bíblia, em Apocalipse, principalmente no capítulo 5, que é o que nós vamos meditar, fala do Cristo leão da tribo de Judá também. Também. Né? Então é preciso que a gente tenha um olhar esperançoso para Apocalipse. Hoje em dia, né, os dias que nós estamos experimentando, vivendo, há uma parece que as pessoas estão como barata desorientada, barata num galinheiro, né? Corre pra lá, corre pra cá, não sabe o que vai acontecer, um fala uma coisa, outro fala coisa. Vê esse negócio de pandemia aí. Nossa, cada especialista fala uma coisa. Não, o pico vai ser aqui, vai ser lá, depois não tem problema, não pode ficar em casa, não fica. Usar máscara é bom, usar máscara é ruim. Nossa, sabe, por enquanto ainda, tá tudo... E se a gente for entrar na pilha, a gente fica doido, fica desesperado. Se a gente for ouvir um noticiário que fala a respeito disso, você fica louco. Mas a Bíblia, em Apocalipse, ela nos dá segurança. Ela nos dá a segurança do que vai acontecer. Porque para nós que somos cristãos, nós sabemos que toda a história, nós acreditamos nisso. A pessoa que não é cristã, ela não vai acreditar nisso. Ela continua achando que, pela própria força, pelo próprio conhecimento, ela consegue determinar os fatos, né? Consegue saber da origem e consegue determinar qual vai ser o futuro delas. Mas para nós, não. Nós acreditamos que Deus já falou tudo isso, da onde nós... Deus já nos deu a segurança de onde nós viemos. Deus já nos deu a segurança do que nós estamos fazendo aqui. Deus já nos deu a segurança de qual é o propósito da nossa vida aqui. E Deus já nos deu a segurança de um nosso futuro. O mundo não, o mundo... Se você pega uma linha filosófica, um fala uma coisa... A próxima linha filosófica fala o contrário daquele primeiro, a outra fala o contrário do segundo e, sabe, vira aquele rolo. Vira aquele rolo. Já a Bíblia não. A Bíblia, ela nos garante que toda a história começa com Deus. Ela fala que toda a história começa com Deus. E ela também... nos garante que tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E que tudo terminará segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. E que não são os poderosos desse mundo. Não é o presidente dos Estados Unidos. Não é o presidente da Alemanha. A primeira-ministra... Não é o presidente do Brasil que determina o rumo da história. Não são eles, não. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, quem determina o rumo da história é Deus. É Deus. Não são os historiadores que decifram o mistério da história. Segundo a Bíblia, não. Eles têm uma visão dos mistérios, mas eles não decifram por completo. Os filósofos, eles não conseguem interpretar os segredos da história. Porque senão não haveria tantas escolas filosóficas, né, irmão? Eles não conseguem. E os futurólogos, né? Eles vão chutando. Eles vão chutando. As previsões que eles fazem e erra, ninguém nem lembra das que ele erra. Das que eles acertam, eles... Nossa, faz uma propaganda que... das que acerta. Mas se você for ver, erra muito mais do que acerta. Mas chuta. Acertar, acertou. Mas não, a Bíblia, ela relata toda a história, começo, meio e fim, ela relata. A visão humanista da história, a gente sabe que, segundo os gregos, a vida é cíclica, né? Segundo os gregos, a vida é cíclica. Eles falam que a história se repete. E a gente, às vezes, cai na ilusão de que, de fato, a história se repete. Não, a história não se repete, não. A história está andando. Está andando para um final. É que a gente... É mais fácil imaginar, mas isso aconteceu no passado. Não. A história está caminhando para um final. Haverá um final. Né? E a outra visão humanista é a visão existencialista do ateu. Ele fala que, em resumo, que a gente está aqui ocupando espaço. A gente está aqui ocupando espaço, que a história é uma sucessão de fatos, mas que tem significado nenhum, segundo o ateu. A gente está aqui ocupando espaço, daqui a pouco a gente sai e dá espaço para outro. Quer dizer, para esses não tem, não há um plano, né? Não há uma esperança. Não há, mas para nós cristãos, não. Para nós cristãos, nós temos uma esperança. Qual, pastor? Nossa, é morar no céu, poxa vida. Não acredito que Deus fez o ser humano só para poder passar por dificuldade, por prova, por sofrimento, para ter esses prazeres temporais. Não, não acredito. Eu particularmente não acredito num Deus suprassumo da inteligência e fazer para... Não, não. Eu acredito, conforme a Bíblia, de que haverá um tempo de paz eterna. Mas paz eterna não quer dizer ficar sem fazer nada, né? Ficar só, que nem os gibizinhos relatavam, né? Ficar deitado na nuvenzinha branca lá, tocando harpa. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Tem um cantor famoso que uma vez ele dando entrevista pro... Acho que foi pro Jô Soares, o Zeca Pagodinho. Falou isso porque tá na... É só pesquisar na internet. Ele falou que... Não, pro céu não quero ir não, porque lá o marasma, lá não faz nada. Anjo só fica tocando... Tocando harpa e tal. Eu não quero ir pro céu se for desse jeito. Eu não quero não. Quer dizer, tem uma visão distorcida do que é o céu. Todos, a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas acha que paz é ficar sem fazer nada. Não é, mano. Não é. Ó, o céu, o paraíso, o novo Éden vai ser conforme Gênesis 1 e 2. Vai ser... O que Deus fez em Gênesis 1 e 2? Deus fez um planeta bacana, água sem poluição, frutas legais, um clima único, paz, harmonia, e deu ao homem a incumbência de cuidar e cultivar. Então, até no paraíso haverá trabalho, mas não vai ser como é hoje, né? Boleto, essas preocupações todas. Essas preocupações todas. E Apocalipse, que é um livro de esperança, fala isso. Fala isso, ele nos dá a convicção, a certeza de quem é que está no controle. De quem é que está manejando. De quem é que está controlando e como que será o nosso futuro. Apocalipse 5, do versículo 1 ao versículo 14... Nós vamos trabalhar com a Bíblia parafraseada viva. Vamos utilizar também a Almeida Corrigida e Fiel, a João Ferreira de Almeida, a Revista e Atualizada e a Revista e Corrigida. Texto bíblico, versículo 1 de Apocalipse 5. O Apocalipse é a visão que João teve quando ele foi elevado aos céus. João, apóstolo de Jesus Cristo, ele foi elevado aos céus e ele teve esta visão. João é um privilegiado, porque ele viu Jesus terreno no ministério, ele viu Jesus ser crucificado, ele viu Jesus ressuscitar e agora aqui em Apocalipse ele está vendo Jesus glorificado no céu. Então ele tem uma visão, Deus chama ele, leva ele aos céus, dá essa visão e manda ele escrever, ele relatar. Porque Deus nunca desejou nos deixar na terra sem orientação, largado. Não, Deus deixou a Bíblia, que é um manual de orientação. A hora que você conhece o texto bíblico, a hora que você vai colocando as coisas dentro de uma ordem dos acontecimentos, se vai entendendo, nossa, fica mais fácil, viu? Fica mais fácil viver esse tempo. Fica bem mais fácil. A Bíblia é um livro que ela nos dá um norte. Nos dá um norte. Nos dá uma razão de viver. Por que que eu vivo? Só para comer feijão? Só para fazer churrasco? Só para ganhar dinheiro? Não. Ela nos dá uma razão de viver. Nos dá um futuro. Nos dá um futuro. Ó, tem céu, hein? Você vai pro céu, hein? Vai pro céu. Então é bacana isso. Vamos lá. É João que está falando, ó. E vi um rolo de pergaminho na mão direita daquele que estava sentado no trono. E o rolo achava-se escrito por dentro e por fora. E estava fechado com 7 lágrimas. Aqui é um símbolo, irmão. O 7 é um símbolo de... No Antigo Testamento, mas mais especificamente em Apocalipse, o número 7 é um símbolo de perfeição, de completo. E na época de João, na época histórica de João, os livros, eles eram escritos em pergaminhos, né, irmãos? Pedaço de papiro ou peles de animais, que em alguns casos chegava a ter 10 metros de comprimento. E eles eram enrolados, né? E lacrados com selos de cera ou de argila. A gente já viu isso em filme, né? É mas exatamente aquilo. Ela lacrado com selo, né? Pingava argila ali, pingava ali a cera e depois batia um selinho para falar que aquele fulano lacrou aquela carta, aquela mensagem. O pergaminho ou livro que o João está vendo contém todo o relato daquilo que Deus tem reservado para o mundo. Então, nesse livro, nesse pergaminho que João viu, está todo o relato da história do mundo. Da história do mundo. E os 7 selos indicam, né, a importância do seu conteúdo. A importância do seu conteúdo. Os selos estão localizados ao longo do pergaminho. Então, conforme vai abrindo, vai desenrolando, surge um selo. Aí você não, né? Só uma pessoa que podia quebrar aquele selo. Aí quebrou aquele selo, desenrola outro. É o desenrolar dos acontecimentos da história do homem, da história do mundo. Não é isso? E aí a gente vai ver quem é essa pessoa que tinha essa capacidade para poder abrir esse selo. É um selo que relata toda a história de Deus. Isaías tem um versículo que fala que Deus, ele não faz nada sem antes avisar nós, nos anunciar. Ele anuncia e depois ele faz, né? Então, prosseguindo. 2. Um anjo poderoso, com uma voz forte, estava gritando esta pergunta. Tinha um monte de anjo lá, né? Então, a visão de João. Aí tinha um anjo poderoso que se sobressaía lá entre os outros. E ele gritava uma pergunta: quem é digno de quebrar os lacres desse rolo e abri-la? Perguntava insistentemente: quem é digno de quebrar esses lacres deste rolo e abri-las? Versículo 3. Mas ninguém em todo o céu, quer dizer, nenhum anjo Gabriel, sabe, nenhum anjo, né? Nem na terra toda, nem o pastor João, nem o pastor Zezinho, nem o Santo Antônio, nem o Papa, nem o presidente dos Estados Unidos, né? Nem dentre os mortos. Outro texto fala nem debaixo da terra, quer dizer, nem Satanás, nem ninguém, nem debaixo da terra, tinha permissão para abrir e ler o rolo. Ninguém tinha permissão. E João falando, olha, ninguém tinha permissão. Aí, versículo 4, então eu chorava, aí João chorava desalentado. Ele chorava muito porque ninguém, em parte alguma, era digno. Ninguém era digno de abrir o rolo. E isso causou desesperança no Jó, né? Um momento ali de... Ele, puxa vida, né? Ninguém vai ler esse rolo. E João pensou... Nossa... Ficou... triste, né, irmão? Chorou. Ele... Ninguém... Nem no céu... Nem na terra... Nem... Não tem nenhum homem influente... Nem um presidente... Não tem nenhum partido político... Né? Ele ficou preocupado. E ele chorou porque... Primeiro ele pensou... Puxa vida... Então... Acabou a esperança. Se ninguém pode abrir... Acabou a esperança. E ele ainda com aquele pensamento... Ele chorou pensando assim... Ah, então... Tá largado. O mundo tá sem controle. Tá um barco sem leme. Ninguém pode abrir. Não tem ninguém que pode abrir. Ninguém pode abrir pra gente entender, pra gente interpretar esse aqui, o rolo. Né? Aí, no artigo 5º, aí começa as coisas, começa a clarear, né? Aí, o João fala, porém, um dos 24 anciãos me diz, pare de chorar, porque, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e mostrou que é digno de abrir o rolo e quebrar os 7 lacres. Quem que é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi? Jesus Cristo. Então, a solução havia aparecido. João, ele, a solução, o digno, Jesus. Então Jesus é a solução para a história da Terra, do planeta. Porque só ele que pode abrir o livro de Deus, que tem os 7 selos. Mas, espera aí, por que que Jesus tinha essa dignidade para abrir o pergaminho, o livro da história? Porque, amado, Jesus venceu o diabo, o acusador. Jesus, ele venceu o mundo, ele não se deixou levar pelo que as pessoas pensavam a respeito dele. Ele venceu o mundo, venceu o pecado. Ele venceu o pecado. E venceu o último e grande inimigo, que era a morte. Ele ressuscitou. E isso o capacitou para que ele abrisse o livro. E isso o capacitou para que ele abrisse o livro. Aí João fala, eu olhei e vi ali um cordeiro de pé na frente do trono e dos seres viventes. E no cordeiro havia feridas fluentes e havia o casal da morte. Nossa, a primeira memória que vem é Jesus Cristo, um cordeiro que tira o pecado do mundo. E João prossegue, e tinha 7 chifres, 7 perfeição, chifre, poder, e 7 olhos. sete olhos, onisciência, ele via tudo, ele enxergava tudo, sete chifres, perfeição, onipotência, onipotência, ele tinha todo o poder do mundo. É estranho, né, irmão? Um cordeiro com sete chifres, um cordeiro com sete olhos. Então o cordeiro é para nos lembrar de Cristo, sofredor, venceu a morte. Os sete chifres desse cordeiro é leitura apocalíptica, leitura judia. Os sete chifres desse cordeiro significava potência. Chifre na Bíblia é potência, é força. E sete é perfeição. Então é toda potência. Jesus é onipotente. Sete olhos, olhos, visão, sabedoria, conhecimento. Sete, perfeição. O Cordeiro, Jesus, com sete olhos. Toda onisciência. Toda onisciência. Aí prossegue. Que representa o divino Espírito de sete aspectos, enviado a todas as partes do mundo. Quer dizer, esse Cordeiro, ele tinha sete espíritos, sete, que foi enviado para todas as partes do mundo. Sete, perfeição, todas as partes do mundo, onipresença. Onipresença. Então esse texto é tão lindo para quem tem esse conhecimento de teologia, porque fala de Deus. Só Deus. Só Deus. Ele tem esses atributos. Só Deus. Onipotência tem todo o poder do mundo. Todo o poder do mundo. Sete chifres. Onisciência tem todo o conhecimento do mundo. Sete olhos. E onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo do mundo. Sete espíritos. Sete espíritos. Então, a gente vê que Jesus, ele nos é apresentado como o Messias sofredor. Quando Cristo veio, os evangelhos, eles retratam o Messias sofredor, o Cordeiro, que venceu pela morte. O Cordeiro que venceu pela morte. Então, nós temos que entender que aqui já começa a mostrar agora o Jesus como o Messias vencedor. Ele vê nos evangelhos como o Messias sofredor. Agora está falando que Jesus está nos céus, que tem a capacidade de abrir o rolo como o Messias vencedor. Vou ler que vai ficar mais fácil para entender. Né? Versículo 7. Ele deu um passo à frente, o Cordeiro. O Cordeiro deu um passo à frente e recebeu o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o rolo, os 24 anciãos caíram diante do Cordeiro. Reverência. Cada um com uma harpa e com as taças cheias de incenso. Harpa, louvor. Taça cheia de incenso representa as orações. Orações de todos os povos. Orações de todos os povos. E no 9, eles cantavam lhe um hino novo com essas palavras. Digno é de receber o rolo de pergaminho e quebrar os seus lacres e abri-lo, porque foi morto e o seu sangue comprou gente de todas as nações como dádivas a Deus. Está falando de Jesus, da sua morte vicária, que reconciliou todos com Deus 10. E os reuniu num reino. Quer dizer, todos aqueles que aceitaram a Cristo, agora faz parte de um reino. De um reino. Você é cristão? Você faz parte desse reino. Você faz parte desse reino. E os reuniu num reino e os fez sacerdotes do nosso Deus. Sacerdote. Sacerdote no Antigo Testamento era aquele que levava os pedidos do povo para Deus. Então está falando aqui, olha, vocês participam de um reino. E vocês são sacerdotes de Deus nesse tempo. E vocês reinarão sobre a terra. Pastor, é nesse tempo agora? Não, nesse tempo agora eu acredito que é milagre. Um outro milagre e tal. Mas ele está falando do período milenar, dos mil anos, em que Jesus vai voltar com a sua nação, com o seu reino, com a sua igreja, para governar a terra. A Bíblia fala, irmão, só dar uma clareada aqui. A Bíblia fala que a gente vai, nessa caminhada que a gente está levando, até a véspera do período dos sete anos da grande tribulação, nós igreja, é o que eu penso. Quando chegar na véspera da grande tribulação, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:22 que nós igreja vamos subir, Jesus Cristo vai vir nos ares, nós vamos subir e encontrar com Jesus Cristo. Haverá sete anos na terra, três anos e meio de paz entre Israel, palestinos, judeus, haverá três anos e meio de paz na terra, com um governo só. Isso é a grande tribulação. E depois haverão três anos de que esse grande líder vai mostrar quem ele é. Aí vai haver destruição, sete anos. No final dos sete anos, nós, esse reino aqui, ó, nós voltaremos com Jesus Cristo para julgar as nações da terra. As nações que foram contra Israel. Foram contra Israel. E depois, nós viveremos uma vida de paz, de mil anos, com Jesus Cristo aqui na terra, de mil anos. Onde nesse mil anos, Satanás vai estar preso. Hoje Satanás está solto, né, irmão? Nesse mil anos, Satanás vai estar preso, durante mil anos. E fala que a gente vai voltar para viver esses mil anos com Jesus Cristo. Então é aqui, ó, esse reino é de mil anos com Jesus Cristo. Pois no final dos mil anos haverá o julgamento do grande trono branco, que para nós cristãos não é julgamento, é só um ato para poder ver quem vai receber mais galardão, quem vai receber menos galardão. Quem trabalhou mais na obra vai receber mais galardão. Haverá diferença no céu, irmão, depois desses mil anos. Quem trabalhou mais na obra vai receber mais galardão. Quem trabalhou menos vai receber menos. Mas todos vão viver num tempo de paz. E nesse julgamento trono branco, vai ser quando, para crente, galardão. E para não crente, inferno. Inferno. Ah, pastor, então, os que morreram não crente vai voltar? Não. Nesses mil anos eles não vão voltar. Eles continuam no... Não é bem no inferno, no Hades. É um local como se fosse inferno, mas não é um inferno ainda, porque o inferno de verdade, o lago de enxofre, só vai ser inaugurado depois do grande trono branco. Hoje eles estão num lugar, quem não aceitou a Cristo e já morreram, estão num lugar sofrendo, pagando. Mas não é inferno ainda. Quem vai voltar para esses mil anos é aqueles que morreram, e os que estavam vivos quando a igreja subiu, antes da grande tribulação. E vai voltar para reinar mil anos. É isso que o apóstolo João viu. E não, difícil isso, né, irmão? Eu preciso parar um dia para poder falar só disso. Porque não dá para mim continuar sem explicar isso. Eu sei que na cabeça de muitos vai ficar dúvida. Mas que fique como... para estimular o desejo de aprender mais a respeito disso. No 11, João falando: então, na minha visão, eu ouvi o cântico de milhões de anjos. Olha, tem milhões de anjos, hein, mano? Que rodeavam o trono e os seres viventes e os anciões. E eles cantavam esse hino, ó: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, Jesus. Ele é digno de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. 13. Então, ouvi cada um do céu e da terra, e dentre os mortos, debaixo da terra e no mar, exclamando. Quer dizer, tudo. Todos exclamaram, né? O que, que exclamaram, pastor? Exclamaram o seguinte, olha: a bênção e a honra e a glória e o poder, quer dizer, todo o domínio pertence àquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, Deus Pai, né? E ao Cordeiro, para todo sempre. Irmãos, tranquilo. Todo o poder está na mão de Deus. E os quatro seres viventes, os quatro cantos do mundo, né? Todo o planeta, todo o cosmo, ficavam dizendo amém. E os 24 anciãos caíam por terra, adoração, e o adoravam. Então, irmãos, o nosso Messias sofredor, relatado pelo Evangelho, agora é nos relatado aqui como o Messias vencedor. Jesus, agora, ele é relatado como o leão da tribo de Judá. João olha de um lado, vê o Cordeiro. Cai em lamentação, em tristeza e tal, chora. Quando o ancião chama ele, fala: não, João, você está enganado. Tem uma pessoa assim. Você se esqueceu? É Jesus. Ele olha para trás, ele vê o Jesus, mas já como um leão. Um leão vencedor. Então, o que João está fazendo? João está dizendo que a vitória foi conquistada na cruz. Ele está dizendo que o tema central, o tema principal do Novo Testamento é a vitória de Cristo mediante o sacrifício na cruz. E daí que ele é merecedor dessa recompensa. Ele é merecedor de dominar todo mundo, porque ele conquistou, ele venceu, como falamos, o mundo, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu todos os inimigos. Ele venceu a todos os inimigos, né? E daí que ele é onisciente, cheio de olhos, onipotente, cheio de chifres, e onipresente, os espíritos, enviado por toda a terra. Irmãos, essa história, esse relato, tem que trazer para nós a convicção de que nós podemos orar intercedendo pela vida das outras pessoas, orar pela nossa vida, sabendo que o futuro é certo. Porque agora, quando nós oramos, nós temos convicção: não, Deus está no controle. O pergaminho foi aberto por um que é digno, Jesus. Jesus, e nós temos que anunciar isso para as outras pessoas. Nós temos que dizer para outra pessoa: olha, o futuro é garantido. O futuro é garantido. Nós vamos morar no céu se nós estivermos no reino de Cristo. Se nós aceitarmos o sacrifício dele em nosso lugar. E em terceiro lugar, nós temos que tomar posse dessa posição espiritual, né, irmãos? condição espiritual, porque Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Para Deus tudo é já. Pra nós que temos passado, presente e futuro. Então, para Deus, nós já reinamos com Ele. Ele não tem passado, presente e futuro. Nós já reinamos com Ele. A nossa posição espiritual perante Deus é que nós já reinamos com Ele. Nós já somos sacerdotes dEle. A nossa limitação cronológica nos leva, às vezes, a deixar de usufruir bênção. Porque a gente fica pensando, né, mas eu sou fraco, eu sou pecador, não posso pedir isso a Deus, não posso tal. Não, mas Deus, Ele já nos olha, porque Deus, irmão, isso é importante nós sabermos. Deus não é como nós. Oh, ontem foi quarta-feira para Deus, hoje é quinta, amanhã é sexta. Não, Deus é tudo já. Deus é tudo agora. Então, para Deus, nós já somos rei com Ele, com Cristo, nos lugares celestiais. E nós já somos sacerdotes. Isso nos dá uma convicção de que nós podemos pedir a Deus que Ele fará o melhor para a nossa vida. Que Ele fará o melhor para a nossa vida. E, por outro lado, nos traz a responsabilidade de cada dia adorar mais a Deus, né? Reconhecer que tudo é por Ele e para Ele. Que foi Ele que conquistou. Nós somos reis nele, em razão dEle. Nós somos sacerdotes nele, em razão dEle. Em razão dEle. Maravilha, maravilha de Deus. Então, irmãos, na visão do apóstolo João, descrito no livro de Apocalipse, quando ele via os anjos que cercavam o trono no céu e cantavam, digno é o Cordeiro, ou seja, digno é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é digno de saber agora, né? Agora, pois que Ele venceu a morte e ascendeu aos céus. Só Jesus Cristo é digno de saber todos os acontecimentos e ter o controle de tudo. E graças a esta visão do apóstolo do reino celestial, ficou claro, irmãos, que é Deus quem governa os reis terrestres. Deus governa os reis terrestres. Na época, o imperador Domiciliano, ele tentava exterminar os cristãos. Porque, assim como outros imperadores, ele queria ser adorado como um Deus. E quantas autoridades nós temos que se acham Deus, quantos artistas, quantos poderosos, quantos ricos, mal sabem eles que Deus os controla. Deus os controla. Deus os controla. E então, os primeiros crentes, eles precisavam dessa visão de João. Eles precisavam que João tivesse essa visão e anunciasse a eles, porque era uma perseguição terrível, né, irmãos? Terrível. Eles precisavam saber que João foi aos céus e teve a visão de que quem governa o mundo é o Cordeiro, é Jesus Cristo. Isso serve para nós hoje, irmão. serve para uma ameaça de que país tal tem bomba atômica, ameaça que país tal criou um vírus, ameaça que país tal está querendo implantar um regime ditatorial, ameaça de bloqueio econômico, ameaça, mas a hora que você vai ver no fundo, quem tem o controle é Deus. Então os primeiros cristãos precisavam dessa confiança, que sofreu uma perseguição terrível, e nós também precisamos dessa confiança hoje. Nós respeitamos as autoridades seculares porque nós acreditamos que elas foram colocadas lá por Deus, não para fazer às vezes o que está fazendo, mas foram colocadas por Deus. Pastor, mas não é Deus que controla? Então, irmãos, Deus controla, mas o homem não perdeu o livre-arbítrio. Deus controla, mas o homem não perdeu o livre-arbítrio. Pastor, mas aí então enrolou. Não enrolou não, é fácil entender. Deus controla o macro, o maior, o global. A história global da humanidade Deus controla. E Deus dá liberdade no micro. Deus dá liberdade na sua vida individual, você toma as decisões que você quer. Mas no macro, não importa a decisão que você toma. Não importa. A história da humanidade está caminhando. Segundo a Bíblia, haverá arrebatação dos que são crentes. Você escolhe se você quer ser ou não. Haverá o período da grande tribulação, haverá os mil anos, haverá. Essa história é macra. Deus controla o macro. Exemplo, para facilitar. Coca-Cola. A Coca-Cola. Coca-Cola tem no planeta Terra todo. Existe um presidente que ele traça as linhas gerais da Coca-Cola. Um presidente. Não sei onde está, está nos Estados Unidos. Enfim, mas tem um líder. Mas aí, aqui em Vila Velha tem a Coca-Cola. E o gerente aqui, na Coca-Cola aqui, ele pode mandar consertar o pneu de um carro, ele pode pagar a gasolina para um carro, admitir um funcionário, demitir. Isso é um micro. Mas as linhas gerais, ó, a Coca-Cola tem que ser preta, açúcar e tem que viciar. Mentira. No macro ele tem que seguir. Ele não dá para ele contra. Mas no micro, o gerente aqui da regional de Vila Velha, ele tem liberdade. É o mundo. Deus tem o controle de tudo no macro. Quer nós queiramos ou não, a história está andando. Né? Ou a gente adere a essa história por opção. Não. Aceita Jesus Cristo, que ele morreu em meu lugar, eu vou entrar na história de Cristo. Ou então você corre paralelo na sua história aí. É simples. Deus tem o controle do macro. Deus não tem o controle do micro, porque Deus não vai pegar na tua mão para tomar cachaça. Te forçar a tomar cachaça. Aí você não é gente, você é um robô. Deus não vai pegar no na mão do ladrão com revólver para dar um tiro no trabalhador. Que Deus ruim é esse? Não. Deus controla o macro. E aí há o livre-arbítrio no micro. Tá? Há uma parcela de atos, ações que cada um pode tomar. Mas o macro, não, isso é Deus que está no controle. E em toda a Bíblia, o Senhor estabeleceu que somente Ele é Deus. Não adianta você tentar tomar o lugar de Deus. Já tem um e é vaga única. E é eterno, quer dizer, não tem começo nem fim. Então, você pode se esforçar para querer ser Deus, que você não vai conseguir. Ah, o Deus da informática, o Deus da bola, o Deus... Pode ser. Essas coisas seculares. Mas Deus, que controla o mundo, só tem um. Não adianta você... Não adianta, tem que ter humildade. Então só tem um. Então o Nabucodonosor da época queria que se ajoelhasse e o considerasse como Deus. Teve uma morte terrível. Hoje, os ditadores que tem por aí também querem ser chamados de rei, de Deus, né? Mas não são. Morrem. Morrem. Usa banheiro, tem fome, dor de cabeça. Então, que Deus é esse? Né? E o rei da Nabucodonosor, só para vocês terem uma ideia, ele foi avisado de que ficaria humilhado. Né? De que ele seria humilhado e que teria que reconhecer que o Altíssimo é o soberano de todos os reinos humanos. Ele teve que reconhecer. Olha o que está aqui em Daniel 4,17. Na época tinha profecia, né? Olha o que está em 4,17. Esta sentença, essa profecia, é por decreto dos vigiadores. É texto bíblico que eu estou falando agora, viu? Daniel 4,17. E esta ordem, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo, quer dizer, que Deus, tem domínio sobre o reino dos homens. Deus tem domínio sobre todos os reinos, irmão, segundo a Bíblia. Tudo no macro. E ele, Deus, os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre ele. É Deus quem dá. Agora, junto com isso, Deus dá também o livre-arbítrio, né? Teve um cara aí que veio do povo, chegou lá no alto e fez besteira. Deus elevou ele e ele não reconheceu, não viu Deus nessa história. Né? Então Deus dá e Deus tira. Deus dá e Deus tira. E prossegue. Que Deus dá, Deus põe e Deus tira. Deus põe e Deus tira. Nabucodonosor, ele tinha um imenso poder. E acabou aprendendo que o rei do céu é digno. Olha o que ele fala em Daniel 4,37 agora. Ele falando, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao rei dos céus. Porque todas as suas obras são verdades. Teve que se dobrar. Teve que se dobrar. E os seus caminhos, juízos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Teve que reconhecer, mano. E assim como ele, haverá um dia que toda a criação vai se curvar diante de Jesus. Mas como é que o senhor pode falar isso com convicção? Porque a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia. Eu creio. Olha o que fala em Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou. Exaltou quem? Jesus Cristo. Soberanamente. Soberano é sobre todos. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. É sobre Bolsonaro, é sobre Trump, é sobre João Alves, é sobre Zezinho, é sobre Pedrinho, é sobre Neymar, é sobre todos os nomes. 10. Para que ao nome de Jesus, o nome de Jesus tem autoridade. Tem autoridade, autoridade de Deus. Perceba que é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho. Todo o joelho. Dos que estão no céu, anjos. Dos que estão na terra, seres humanos. E dos que estão debaixo da terra, Satanás, demônios. Quando a Bíblia fala debaixo da terra, ela não quer dizer morto não, viu, irmão? Ela quer dizer anjos rebeldes. Então debaixo da terra são anjos rebeldes. Demônios, Satanás e tal. Então, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu os anjos bons, na terra todos os seres humanos, os que já viveram, os que já morreram, os que vão viver, os que vão morrer, e debaixo da terra todos os demônios, e toda a língua, não é só judia, toda a língua, quer dizer, toda a boca, se você pensar em língua como no aspecto de país, região, né, todas as nações. Se você imaginar a língua, porque todo ser humano tem uma língua, seria todos seres humanos, né? Então, toda língua, quer dizer, todo ser humano ou todas as nações, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono, é o rei, é o Senhor. Mas para que isso? Para a glória de Deus Pai. Então um dia todo mundo vai, se não agora, se não amanhã, se não depois, lá no dia do julgamento do grande trono branco, todos vão se dobrar. Todos terão que se dobrar. Mas nós que somos cristãos, que temos conhecimento dessa palavra maravilhosa, não precisamos, né, irmãos, esperar chegar o julgamento do grande trono branco para adorar Jesus. Nós não precisamos disso. Nós já reconhecemos. Então nós temos que já adorar Jesus agora. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo é para Deus. E nós podemos orar como Nabucodonosor chegou à conclusão e orou, né? Que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, nós estamos na mão de Deus, nas mãos de Deus. Por mais que a gente faça, por mais que procure uma saída, por mais, é obrigação nossa isso, mas no fim, é Deus. Tudo é Deus. Eu só vivo a sofrer. Minha família já me desamparou. Eu só vivo aqui chorando. Como é triste ser assim. Erga a Tá bom, irmão. Então esse texto, Apocalipse é pesado, hein? Apocalipse é pesado mesmo. Mas ele é para nós, esse texto, capítulo 5, é para nos dar confiança, a certeza de que toda a história do mundo, o Jesus Cristo foi o digno de conhecer e de controlar. Então ele controla toda a história do mundo. E se Jesus controla, ele quer o melhor para a nossa vida, nos provando com aquela morte na cruz, e nós podemos ficar tranquilos. Poderemos ficar tranquilos que ele vai nos livrar de todas as situações. Ele estará conosco em todas as situações. Em todas as situações. Eu não sei se você sofre no corpo, na alma, no espírito. Mas eu sei que esse Deus que controla todo mundo, ele quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado pela revelação. Obrigado porque o Senhor é um Deus conosco. Pai, nós pedimos para aquele que sofre no corpo, que o Senhor esteja restaurando a saúde física. Restaura, Pai, aquele que sofre no corpo, nos membros, nos órgãos. Aquele que passa por momentos de dores, de dificuldades, Senhor Deus. Dificuldade de locomoção. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que controla tudo. O Senhor é um Deus que cria e o Senhor pode recriar. Pai, dê mais uma oportunidade, mais um tempo, para que esse possa confirmar um milagre na vida dele e reconhecer que o Senhor é Deus. E que dessa forma, esse milagre da cura, da restauração no físico, seja mais uma oportunidade para ele caminhar mais próximo de Ti, conhecer mais a Ti. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Pai, pedimos também para aquele que sofre na alma, sem esperança, Pai. Esse tempo onde há uma narrativa de que só cria alarmismo, que só cria desesperança, angústia, tristeza, depressão, que o Senhor possa trazer, usar de todos os recursos possíveis para trazer a essas almas esperança, Senhor Deus, positividade. Saber que o final da história é céu. O final da história é céu. Se alguém tem dúvida, que leia a última página da Bíblia. Se alguém tem dúvida, que leia Apocalipse 22. O final da história é céu. Faça essa pessoa ter essa compreensão de que o Senhor está no controle macro, Senhor meu Deus. Que o Senhor está em meio e junto conosco nas batalhas. Dá esperança, Pai. Dá alegria, dá confiança. Livra na alma, santifique essa alma, faça ela ser o caráter parecido com o do Senhor, Pai. Porque sabemos que o corpo dói, mas a mente também dói. A mente, a alma dói, Pai. Então traga esse alívio da alma. E o alívio da alma é confiança, é fé, é esperança. E só o Senhor pode dar isso. É só o Senhor que nos pode dar isso. E o Senhor nos garante com história do passado, que confirma os relatos bíblicos. O Senhor nos garante com história do presente, que confirma os fatos bíblicos. E o Senhor nos promete um futuro em qual nós confiamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que honra com a sua palavra. Pai, traga esperança, traga alegria, Senhor Deus, na vida desses que sofrem na alma. Também pedimos para os relacionamentos que haja harmonia nos relacionamentos dentro da família, dentro da sociedade, dentro dos governos. Para que o Senhor possa, Senhor meu Deus, através do seu amor, ágape, selar todos esses relacionamentos com paz, com alegria, com respeito, empatia. Que as pessoas possam ver no outro alguém mais importante do que elas. Para que dessa forma possa dedicar o seu amor, a sua compreensão a esses outros, ó Pai. Que nós possamos entender que todos sofrem. E que nós gostaríamos que todos tivessem a esperança de um Deus sem religiosidade. Mas um Deus conosco, um Deus Emmanuel, um Deus que está conosco, que fala conosco, que nos revela, que nos dá esperança, que nos sustenta. Esse é o Deus Emmanuel, esse é o Deus Cristo. O Cordeiro que nos trouxe a paz. O leão da tribo de Judá, esse é o Jesus Cristo, digno de todo louvor, de toda honra. Tudo foi por Ele, tudo é para Ele. Tudo começou em Cristo, tudo termina em Cristo. Pai, que nós possamos ser instrumentos do Senhor. Obrigado pela alegria, pela confiança, obrigado pela fé, pela oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu Deus.